4206, na sala 51 na direita, sala 121, décima 9. Salvador, boa tarde, 077, Ponte Espera da Nuzeta. 077, Matheus Ponte Espera. Azul 4206, 51 no solo, direita, sala 121, décima 9. Décima 9, 4206. 3217, cruzado, decolagem pista 10, vento 150 graus, com 10 nós. Decolagem 17. Oi, boa tarde, Zulu Alfa Índia. Capitão Zulu Alfa Índia, da presente utilizado direto final da 97, aposta na curta, ajuste 1017. Faltará na curta com 1097. Então 3190, vento 130 graus com 10 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso 10, 73190. Então 3217, decolar os 53, controle 120, décima 8. 308, boa tarde. Gol 1077 autorizado, aliás, mantém a cabeceira no zero. Autorizado, aliás, mantém na 1-0, 1077. Na 3190, no solo 54, direita, solo 1, 21, décimo 9. Boa tarde, solo 219, na 3190. Está captando a curta da 97, o trem fixo, Zulu Alfa Índia. A gente vai para o Zulu Alfa Índia, tráfego avistado, autorizado pouso pista 197, vento 140 graus, com 7 nós. Vem, livre pouso da 97, Zulu Alfa Índia. O 1077, autorizado decolagem pista 10, vento 140 graus, com 10 nós. Canal decolagem 10, 1077. Ponto de espera pronto, trip 5219. Trip 5219, autorizado, aliás, manter pistão no zero. Ali não tem trip. 77, decolar 257, controle 120.8. 1208 com controle, bom, 977, boa tarde. O Alfa Indy só 5720 backtrack após chegar na pista. Passará. Trip 529 autorizado, decolagem pista 10, vento 160 graus, com 10 nós. Trip 529 iniciado. Tudo bom, frente já de voo, papato? Tudo bom, frente, setor. Trip 5219, decolada 59, controle 120.8, vamos. PP. 1208, ok? 1208, Trip 5219. Afirmativo, Trip. Sapatango Bravo Kilo Whisky, continuando a aproximação, reporte na curta, pistão na 7, ajuste na 0 na 7, Bravo Kilo Whisky. Boa tarde, 95 da Boa, próximo manifestado no céu. 7 Boa 9 DC, vai manter o ponto de espera, ok? Tráfico que antecedeu, mesmo destino, mesma saída e performance inferior do senhor. E o nível inferior também. Tá, gente, até a estimado de mais 3 minutos para decolagem. Torre 2-0, estabilizado, tá rebaixado e travado. Pastor 2-0. Está autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, com 10 nós. Autorizado pouso, pista 1-0. Faixa 2-0, se informa o tráfego no setor norte, 1000 pés, pequeno porte, sem interferir com a aproximação. Faixa 2-0, frente. Poderia confirmar o vento, pastor 2-0? Vento 1-7-0 graus com 1-0 nós, pastor 2-0. Vento. Até um Bravo Cruz para evitar pouso simultâneo, passam 360 pela esquerda, reporte interceptando o final da 1-7. Vamos agora para a esquerda, reportará a interceptando novamente o Papatão Bravo Cruz. Sente o Papatão Bravo aqui, Luiz. Continua a aproximação, guarda as instruções para pouso. Para guarda, Papatão Bravo aqui, Luiz. Agora 925 autorizado, ele mantém pistão na zero. Ele mantém no zero, 925, tá bom. Pastor 2-0, no solo 0-5, liberação à direita, estimação 1-2-1, um, decimal 9. Liberação à direita, estimação 1-2-1-9, pastor. Papatango Bravo aqui, Luiz, que tráfego avistado, autorizado por uso do pistão 1-7, vento 1-5-0 graus com 7 nós. O 1925 autorizado, a linha e decolar, pista 1-0, vento 1-6-0 graus com 8 nós. A linha decola, o 1-6-0. 241, por onda, ponto espera. Seu 241 autorizado, olhar e manter a pistola zero. Ali, mantém. Papatango Bravo, que diz que o solo é 08, autorizado backtrack, aposta lá na pista, parte 4. Bom, 925, decolada 08, controle 120, decimal 8. 08, mano. Bravo, que lixo, que eu gostaria de estacionar, boa tarde. Quatro, autorizada, decolagem, pistão no zero, vento no 60 graus com 7 nós. Colagem autorizada, 5-2, perdona. Tô ponta de espera junto, bom, no 7-5. 755, mantém o ponto de espera. Mantém. Noite, vamos ao segundo. Boa tarde, bônus 395, baixado e checado. Bônus 395, vento 160 graus, com meia dúzia de nós, autorizado pouso, pista 1-0. 160 com 06, livre pouso, bônus 395, pista 1-0. Boa, eu vou passar o contato do... Até um hotel, acho que é Zulu, continue na aproximação, ajuste no 0 no 7, aposta na curta, final, pistão no 7. Ah, vai para aí, Márcio. Gente, acho que o hotel, acho que é Zulu, aposta no visual com a área de pouso. Patanar, Zulu, Zulu. 35241, decolada Zulu 1, no controle, 120, decimal 8. 308. Pode ter a casa do lugar, vamos colocar o esposa. Tatão, até acho que o Zulu, pouso por conta e risco, vento em Salvador, 170 graus, acho que é 5-9, já porte salvo controlado. Tá, controlado, até acho que o Zulu. Torre Salvador, boa tarde, Webjet 6720, final, trem baixo e travado. Webjet 6720, continua em aproximação, guardando pista livre, ajuste no 097. No 097. Torre, Guardião 07. Guardião 07, tá visual com o bonde da Web aproximando no marcador externo? Negativo, o visual, se autorizado, ingresso aí na final da 17. E o pés pro procedimento aí de 360, autorrotação. Gente, a intenção pulso direto no pátio do Gré. Negativo, na cabeceira 17, se não for atrapalhar os tráfegos aí. Gente, ingresso na final da 17, a porta curta final, Guardião 07. Atento ao Bravo Hotel 06, pousando na RMAL, ok? Gente, do tráfego, é o tráfego no TPS, está prosseguindo aí para pulo na cabeceira 17. Estou batendo mil pés. Gente. Gente, hotel, acho que é Zulu, frequência estacionar, bom dia, boa tarde. Gol 395, solo zona 3, chame solo igual 21219. 219, graças. Salvador, está captando o Alfa Fito Gillette, na toda a hora da Torre Vigilante. 7, eu vou até o Alfa Fito Gillette, número 2 Parafuso, tem um tráfego com o helicóptero da Polícia Militar, se aproximando, se encaixa com o número 2. 7, Alfa Fito Gillette, o Alfa Fito Gillette. Objeto 6720, autorizado pulso, pistão 1-0, vem aqui no 5-0 graus, com meia dúzia de nós. Eu repouso, objeto 6720. Número 2 para pouso, ajuste no 097. Guarda as instruções para pouso, pistão no 0. Ok, aguarda para pouso no 0. Repleto no 0. Final da 17, Guardião. Vai fazer um procedimento 360 para a cabeceira. Vivo com a bilhete. 7, o Guardião 07. É porte. Na curta, novamente, o Guardião 07. Sapatão, Golf Vitor Gillette, faça um 360 pela esquerda. Reporte aí, desse para a final da 97. 360 pela esquerda, reporte na reta, sempre sabe, Golf Vitor Gillette. O Gilete está ajudando a forma no helicóptero da Polícia Militar, no setor norte, ok? 500 pés, 75 com aproximação. Ok, qual que é o Gilete? Gilete 6720, salão 16, direita, salão 21219. Direita 219, 6720, boa noite. Guardião 07, solo 16, parte do Graé, autorizado, frequência de estacionar. Sapatão, o Gilete está no Zulu, autorizado pelo pistão 1-0, vento 1-4-0 graus com 10 nós. Livre pouso 1-0, Gilete. Sapatão, o Alfa Vitor Gilete está usado, aproximação para a pistão 7, a porta na curta, o Alfa Vitor Gilete. Siga o Papatão, que o Papavito. Siga o Papatão, que o Papavito. Até, poderia fazer um 4 e mais, tem mais controle aí, Falcon Jet prossegue novamente pista 17, que reporte conta final. Aponta na curta, viu, grata. Tio Papa viu autorizado o acionamento, chame para o táxi. Acionado! Baixe para o táxi, Kilo Papa Vito. Kilo Papa Vito, 4 PLD, 6 horas de operação. 4 horas, fora em China, 3 horas de operação. 3 horas, 4 no PLD? Afirmativo, Kilo Papa Vito. 7, aguarde para o táxi, Kilo Papa Vito. Guardará, Kilo Papa Vito. Então, Lula 755, tua previsão? Lula 755, tua exato, ele vai manter pistola 0. Anima 00, 75. Os leste tangos, solo 18, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9. Puro final, 20 minutos. Papatango, Alfa, Vitor, Juliette, autorizado pouso. Pistão 97, vento 140 graus com 10 nós. Autorizado pouso, 97, 20 minutos. Kilo Papa Vito vai aguardar para o táxi, ok? Estimado mais 5 minutos. Grata. Corre, Papatango Lima Zulu Golf. Papatango Lima Zulu Golf, continua a aproximação pista 97, ajuste no 0 no 7, reposta na curta final número 2 para pouso. Sim, semana curta final. Voo 755, autorizado de alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 140 graus com 10 nós. Decolagem autorizada, pistão 01 no 755. Confirme? Papa Vito pode batizar até a pistão 2, da 17. Gente, o Kilo Papa Vito vai aguardar, ok? Vai aguardar acho mais de mais 5 minutos. Dando 231 da ponte 0 da 10, pronto. Passeio 2231 autorizado, ele vai manter a cabeceira no 0. Vem, mantenha, passeio 2231. Poderia informar o que ele pode fazer, se mexeu, se mexeu? Passeio 2 trato na aproximação, ok? Que provavelmente deve liberar pra bata. Oi, Lima Zulu Golf, na final, confirma o tráfego número 1, posição dele. Se eu transpondo de qual coordenada? Lima Zulu Golf, 5463. 7, 5463 o seu transponder. Não, confirmo, confirme. Confirme o tráfego número 1 da nossa frente, não estamos avistando. 7, é o Charlie 150051 no 51, Alfa Vitor Juliette. Qual a posição dele? Tá uma milha da cabeceira, menos de uma milha. Ah, perfeito. 755, decolada 21 no controle, 120, decimal 8. 120, obrigado.